sabe se você lembrar de mim do jeito que eu me lembro de você. Eu queria acreditar pra poder viver. E aí? Oh, oh, oh, deixa-me chorar. E aí? Ilusões perdidas. Oh, oh, oh, deixa-me chorar pelo nosso amor. Meu amigo Wanderson, oh, oh, e a nossa montora de luxo, chorar. Nossa amiga Beth de luxo está aqui com a gente. Ô, Beth! Oh, oh, oh, deixa-me chorar. DJ Tom. Nosso amor. Durante muito tempo em minha vida esperei por você. Te via nos meus sonhos nitidamente assim. Como agora? Esse nosso encontro casual não foi acaso nenhum. E nem o destino marcou nosso encontro aqui. E amiga Suzy da comitiva Carroça e Festa. Olá, Suzy! Curava, e aí, Cíntia? Te desejava. Eles sem limites. Junto aí e toda com as ricas e os ricos. Sonhava acordado. Ele esperava. Meu amigo Rodriguinho, Adriana. Por esse encontro. E a primeira dama. Já tem CD do Josias. O tempo que ao primeiro olhar eu te amei. Uma explosão de sentimento, grande amor no devido tempo. Você chegou no momento certo. É bom olhar e te ver. Eu sinto que você há muito tempo esperava por mim. Tô sabendo que hoje é aniversário do Daniel Cardoso. Vivia. É verdade. Nitidamente assim. Parabéns, cadê o bolo, hein? Como agora? Esse nosso encontro casual não foi acaso. Meu amigo Soto da Grelha está aqui com a gente. Aí, Soto! E nem o destino marcou nosso encontro. Duas pessoas que se desejam e se procuram acabam se encontrando. Você sonhava com esse. Deixa eu abraçar ainda bem os Silvas. O Atalai está aqui com a gente. Um abraço pra vocês, só na mão. Deixa eu tocar. Uhul! Vou caminhando nas ruas pensando em você. A música daquele amante. Nesses momentos que a gente consegue se ver. E a baronesa já aqui ao lado, já na mana. Você me diz, passeando de luxo. Seu casamento vai mal. Por isso trai, já não quer mais, mas não se vai. Aí o cara pergunta pra ela. Eu me pergunto afinal o que sou pra você. Simples amante ou nada além de um prazer. Você se entrega pra mim com a hora certa pro fim. Tem gente que deixa de ser o atual pra virar amante. E vai. Eu não é. Eu queria ser bem mais que amante. Quero ter você o tempo todo. Pitbull sempre da carroça, quarta-feira. Partindo aí pra Santa Catarina. Um abraço pra você, viu? Pitbull! Quero ter você aqui. Eu conto as horas que faltam pro dia que vem. E amigo Irá, isso aqui também com a gente. Só na manhã, né, Irá? Então pronto. E a requisitada. É. Fico pensando no que você possa dizer. Se já contou, se ele notou, ou nem quis saber. E aí, Marquinhos de Belém? Como uma chuva. Segunda-feira tem palácio, viu? De esperar. Daquele jeitinho, bate, sai e me toca. Quero te amar simplesmente. Senhor Wilson. Poder te abraçar. Quero você. E aí, Cabo Júnior? Essa parceirão. Acerta pro fim. Não quero ouvir você dizer adeus. Mais impregnada. Ia ser bem mais. Ginásias de luxo hoje. Eu queria ser. Estão de festa, meu irmão. E aí? Que amante. E a saudade Caribe Show. Quero ter você aqui. Diz logo pra essa mulher, diz. Diga só pra mim, por que será que a gente não se entende? A gente fica longe, não aprende. E aí, Renan? Morrendo de saudade. RW Multimarcas. Isso aqui é o lado Saramânia. Diga só pra mim. É, boa noite. Né? Por que tudo pra gente dá em nada? Alguma coisa deve estar errada. DJ Cisa. Será? Marcantes. O que houve com a gente? Só queria te entender. Te queria novamente. Eu não quero te esquecer. Tem homem que vale a pena se entregar o coração. Mas tem uns aí que não vale nada. Nem uma latinha de cerveja. Não vale a pena. Do Robert do Líder. A vida sem nós dois não vale nada. Não vale a pena amar o nosso amor uma cilada. Não vale a pena. A vida sem nós dois não vale nada. Música. saudade. Ô, música, meu Deus do céu. Vem me ensinar como se amar, DJ Tom. Vem, me faz feliz em minha cama. Pra você dançar agarradinho, vai. Diz pra mim que eu te deixo louca, que desejo, meu amor. Os badaladores também são aqui com a gente. Um abraço aqui do Tom. DJ Tom. Diz pra mim que eu te deixo louca, que desejo. Meu amigo Beto. Aí, Beto. Você num longo beijo. É amor ou é loucura? Amor e loucura. Ah, ah, ah. Ah, ah. Vou perguntar de novo. Amor e loucura. Temos CD aí do Josias. Sombra na mão do maluquinho. Faz além do dia. Aniversário do Daniel Cardoso. Pois me queima ardentemente um sentimento aceso. Vou fazer hoje um CD especial pra ti, viu, Daniel? Quero você um longo beijo. Pois me queima ardentemente. Num longo beijo. E aí, Thiaguinho? Amor e loucura. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Amor e loucura, amor, amor. Aí, DJ Tom, toca mais uma na carroça. Me dá, me dá, me dá. Me dá seu carinho, devagarinho. Mata meu desejo com os teus beijos. Numa ânsia louca, te faço minha mulher. Tom, tom, tom, tom. Quero ser seu dono toda essa noite. Meu amigo Jean e a galera do rock, o Bruninho do comércio e o Daniel Cardoso. Pegar meu corpo, fazer o que você quer, Dom Máximo. Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. A fantasia de amor com você, sonhando o dia eu te amar. Meu amigo Pablo, um abraço pra você aqui do Tom, garoto. A meu desejo, com os teus beijos, numa ânsia louca, te faço minha mulher. Essa música aí é o hino da baronesa. Dono, é ela? Toda essa noite, me cansar de gozo, nos seus açoites, entregar meu corpo, fazer o que você quer. É obsessão que eu vivo a imaginar. A fantasia de amor com você, sonhando um dia eu te amar. Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. Direto dos Campos Marajoara para um, a luxuosa carroça da saudade chegou.

menina, você me deixa louco, me alucina. Eu queria provar teu sabor, me faz de gato sapato, mas... E aí, você quer? Eu quero, me contamina, me faz sonhar um sonho acordado. Nossa amiga Luana, então, aniversariando hoje, ao lado aí, o seu esposo está aqui com a gente. De amor, me vira do avesso. Me vira do avesso. Rapaz, tem mulher que hoje tá afim de ser virada do avesso. Acende um desejo, mistura no calor do teu beijo. E me enrosca todo em você. Jurandir oferece pra Elza. E sente prazer. Eu quero. Perde o juízo, depois me envolve com teu sorriso. Fecha a porta do mundo e depois eu jogo tudo pro alto, só deixo nós dois. Me vira do avesso. Me vira. Amigo Franco, esse aqui também. Aí, Franco! Me joga um feitiço, me faz prisioneiro. Me prende minha correnta, me escraviza o corpo inteiro. Apaga esse fogo que eu trago na alma. Me aquece devagar, me acalma. Me mata, mas me faz delirar. Menina, acende um desejo, mistura no calor do teu beijo. Me enrosca todo em você, depois me leva à loucura e sente prazer. Me vira do avesso, menina. Me vira do avesso, menina. Quando liga pra você, o que é que você fala? Alô? Luz. De repente uma luz acende. Ela não está. Me diz a voz que vem do interfone. Não sei se vai chegar. Volte amanhã, mas antes telefone. Aí, Marcelo. Me deixou desiludido. Bora começar? Multimarcas do meu parceiro Renan, fechado com o Homem do Alô e fechado com a Carroça da Saudade. Olha só, RW Multimarca, você encontra no coração da Marambaia e você tem muitas novidades lá, viu? É uma passadinha, meu irmão, e fale com o Renan. E olha, você falar que você escutou o Tom Máximo, tem desconto, um descontaço pra você, RW Multimarca. Chute certo, meu parceiro Nilson, meu parceiro André, tamo fechado no chute certo. E olha, faça logo a sua aposta. O chute certo é a melhor. Eu tento disfarçar. Ela me olha meio displicente. O dia vai chegar. É uma noite a menos para a gente. Camargo e Luz. SR. Alô! Na fonte dos seus olhos, quero me banhar. Deixa eu mandar aqui um grande abraço, minha amiga Dani, olhado, da loja Mário Cotinha. Tá bem fechado com o Tom, fechado com a gente. E a loja Mário Cotinha no telão da carroça. Faça-me sonhar, me leva pro seu colo, pode me ninar. Dom Máximo. Me cubra de carinho pra cessar meu frio. Fala em meus ouvidos, me causa arrepios. Alisa meus cabelos, tira o meu medo. Conta sua vida sem guardar segredo. Tudo entre a gente pode acontecer. Um amor. Aí vai! E, um momento, e a galera da Tá Querida. O Tigre Tá Querida. Minha amiga Mai, também aqui é Tá Querida. Tem moral aqui no telão da carroça. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você é minha presa, meu prato preferido. No meu primeiro pulo, posso te apanhar. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você é minha presa, meu prato preferido. No meu primeiro pulo, posso te apanhar. Vitória Chique! Fechado com o homem do Alô também. Alô, Andy! São fechados, a Vitória Chique! Também no telão da carroça, Tini! Tudo entre a gente pode acontecer. Um amor por toda a vida, um momento de prazer. Sem lugar, sem tempo e hora, escolha sua. Te ama a luz do sol em noite de lua. Eu vou lá aí também, a WF33, muito amor, Dom Máximo e toda a galera da carroça veste WF33, o telão da carroça. Tá demais, me abrace forte, meu bem. Quero te sentir mais e mais. Pantera poderia mandar pelo menos um vídeo pro cara, né? Cícero Lanche! Também tá fechado aqui na carroça! Aí, Cícero! Aí, Joana! Agarrada em você. E o nosso amor recomeça mais quente do que antes. Se entrega pra mim sem ter hora certa pro fim. É tanto amor que não dá pra nenhum gibi definir. Oh, eu amo meu broto mais do que tudo que a vida pode me dar. Eu amo meu broto mais do que tudo. Alô? Louco desejo por você. Mais uma noite sem te ver. Louco desejo por você. Mais uma noite sem te ver. Teu nome bem alto ao vento. Oh!

de caqueado, quero ver. E aí? Vamos nessa. Agora. Vamos lá, galera, agora sim, só no caque, vai. Caqueado pai d'égua. E domingo nasceu. E o aniversário do Vero Peso, a continuação. O início 10 da manhã com banho de piscina e festival esportivo. Já tem bônus aí na mão do maluquinho, viu? Vai. Vai, Beto. Vai que ele vai gritar. Ele vai gritar. Ele vai gritar. Alô! Ele vai gritar. Só no caqueado. Caqueado. Camisas já do Josias, já? Já estão dando as camisas já do Josias aqui atrás. E é só você pegar com ele, ouviu? Já peguei a minha. Aqui atrás com o Josias. Frangília não pegou a dele. DJ Tom Máximo. O showman da saudade no Pará. O DJ que deu o seu alô para todo o Brasil. Alô! Nunca mais eu fiz uma sequência daqueles arrochas de letra, né? Aquelas músicas, aqueles arrochas pai d'égua que a gente dançava na carroça. Deixa eu começar logo com essa daqui pra ti. Sucesso em todo o Brasil. Amor, eu não entendo isso. Se tá mudando, não aguento. Meu coração não aguenta o dano. Como eu me sinto, não aguento. Amor, eu não entendo isso. Se tá mudando, não aguento. Meu coração. Os badaladores já fecharam o aniversário do Josias. Me sinto. Difícil pra mim.

música do Pablo. Deixa Deus, nem me deu um tempo para explicar. Eu pude ver o brilho daquele olhar, que você iria me deixar de ver. Pablo disse assim, ó. Disse adeus e eu saí correndo no meio da rua, gritando e implorando quase toda nua. Você é o meu homem, não me deixe assim. Não me deixe assim. Disse adeus e nem me deu um tempo para explicar. Eu pude ver o brilho daquele olhar. Aí, Pitbull! E você iria me deixar de vez. Disse adeus e eu saí correndo no meio da rua, gritando e implorando quase todo. Deixa eu mandar aqui um grande abraço ao Eric Zé do Coco, tá aniversariando assim. Um abraço pra você. Não me deixe assim. Jamais um outro homem toma seu lugar. Porque você não deixa eu te explicar que aquele cara é apenas um amigo meu. Só você é o dono do meu coração. Por você eu estou de joelhos no chão, te implorando amor, não me deixe assim. Não me deixe assim. Carroça da Saudade, o show que vai ficar marcado pra sempre em sua mente.